você, meu grande amor. Que matou os sonhos meus nesta noite para sempre. Venho dar-lhe o meu adeus. Fui feliz e bem feliz com você, minha querida. Mas o seu cruel desprezo destruiu a minha vida. Eu vou embora sem você, meu grande amor. Lá bem distante vou chorar a minha dor. Lá bem distante vou chorar a minha dor. Você, meu grande amor, que matou os sonhos meus nesta noite para sempre, venho dar-lhe o meu adeus. Fui feliz e bem feliz com você, minha querida. Mas o seu cruel desprezo destruiu a minha vida. Eu vou embora sem você, meu grande amor. Lá bem distante vou chorar a minha dor. Lá bem distante vou chorar a minha dor.